Quando eu peço amor, ela me dá paz. Quando eu peço corpo, ela dá demais. Quando eu infrinjo as leis naturais, ela dá de ombros, se oferece mais. Ela se faz Eva e eu sou Adão. Ela é Dalila sem traição. Jamais dançou como Salomé. Ela não quer ser mais que uma mulher. Deus sabe a falta que ela me faz. Pois quando me encontro em outros braços, sinto seu calor, sinto seu mormaço. Quando me encontro em outros braços, sinto seu calor, sinto seu mormaço.